Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espertam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça, também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Várias Histórias, 1896. Fim da Seção 6.